um pouco atrasado, porque meu patrão pediu pra eu fazer hora extra. Tava no cabaré quando minha mulher ligou. A nega atendeu e falou logo: oi amor. Mulher, deixa de besteira, deixa de confusão. É meu patrão, é meu patrão, e sabe aonde eu tô. Ai delícia, ai delícia, eu tô no cabaré com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô no cabaré com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Portal Tua Rocha. Cê é a pariga de pobre, é uma matemática que não dá pra entender. É dividir nada pra dois, porque o salário do jeito que tá, tá difícil. Tá lá no cabaré quando minha mulher ligou. A nega atendeu e respondeu: oi amor. Mulher, deixa de besteira, deixa de confusão. É meu patrão, oh, oh. Ai delícia, ai delícia, eu tô no cabaré com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, ai eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Ai delícia, ai delícia, eu tô fazendo amor com a gostosa da Patrícia. Kaique Viana, o homem que manda no brega, chegou, bebê! Nome de Buzina Produções, 8657-7556. Mexe mão que é promoção.